na praça, quando ela passa no ar, fazendo sombra no chão, revela, disfarça, brilhando de graça, a lua atrás, a luz de lá. Como se fosse no céu, o espelho de Iemanjá, refletindo o calor que o sol daqui não me dá. Vem acordar meu violão, que é dia, apesar da escuridão. Que é dia, apesar da escuridão. Vagalume apagou, coruja voltou a dormir, o galo cantou adiantado. Tudo isso porque meu violão sem querer fez o dia amanhecer errado. Quando o silêncio então puser tudo em seu lugar, eu vou sonhar acordado. Eu vou sonhar acordado. A lua atrás, a luz de lá. Como se fosse no céu, o espelho de Iemanjá, refletindo o calor que o sol daqui não me dá. Venha acordar meu violão, que é dia, apesar da escuridão. Que é dia, apesar da escuridão.